de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing, cá estamos nós. Espelho de Narciso com Nuno Pires, eu aos comandos da emissão, com Rafael Videira, Carlos Geria e o Marco Paulette não veio. No entanto, acho que conseguimos encontrar um substituto à altura, não é? Não é tão bom. Um travesti. É um bocadinho. Connosco em estúdio temos. Está a trabalhar. Temos Diogo Batáguas, ele que passou por Coimbra para fazer o seu espetáculo Quero Lá Saber. Nesta altura, ele aproveitou para ficar mais uns dias, portanto ficou de quinta-feira até segunda-feira à noite, que é a hora que estamos a ir para o ar. Vamos aproveitar para promover talvez o teu espetáculo para as próximas datas. Fala-nos primeiro, onde é que vais estar? E já vamos falar um pouco acerca desse espetáculo. Quero Lá Saber. Vou estar agora em Aveiro, dia 5 de maio, ok? E depois Porto Alegre. Dia 6 de junho. Então, próximas duas datas, Aveiro, Porto Alegre. Quero Lá Saber, é um teu solo depois dos 30, não é? Cheguei aos 30, mas muito contra a minha vontade. Exatamente, foi o teu solo anterior. Sim. Aqui, o que é que mudaste em termos de texto, de temáticas? Diferenciaste muito ou foi? Sim, é material completamente distinto do primeiro. Quando acabou o primeiro solo, matei aquilo. Portanto, agora tive que, os últimos dois anos, a construir material novo para fazer este espetáculo agora. Quero Lá Saber. Portanto, os temas são outros, no sentido em que são sempre pessoais, porque o stand-up é sempre uma. Vais para lá dizer coisas ou que te aconteceram, ou que tu imaginaste, ou que tu. Claro. Bizarrias do teu cérebro que metes em palco, portanto são sempre temas muito, muito pessoais, minha vida pessoal, profissional e depois lá está, só. Ah, houve algum problema que tu tenhas tido por tornares algo que real, à mistura com alguma ficção e que tenhas tido alguns problemas com isso, pelo menos. Sociais na abordagem de pessoas, por exemplo. Chatear pessoas, mas nos vídeos ou isso, nas porcarias que faço para a internet? Ou... sim, por exemplo, já vamos aí. Já chateei gente, sim. Já tive uns bate-bocas e tal. Não sei porque as pessoas irritam-se com muita facilidade. Mesmo nós somos um país pequeno, né? Então tu chegas com muita facilidade a famosos a sério. Tu, se quiseres irritar um famoso a sério, basta dizer o nome dele. Isso é impensável. Mas as pessoas ficam irritadas na net. Não sei. Mas não acredito nisso. Mas, nunca levaste nenhum palmadão, não é assim? Não, uma chapada. Isso nunca acontece. As pessoas no Facebook estão ali, eu quando te ver, parto dos cornos e não sei o quê. Os heróis do teclado. Exatamente. Mas ninguém bate em ninguém, isso é só. Sim. Mas lá está, imagina que tu estás nos Estados Unidos e dizes mal do Obama. O Obama está-se a cagar, tipo, ninguém não te vai responder, não tens hipótese, é um famoso que está noutro patamar. Certo. Em Portugal não, se tu dizes mal, podes dizer mal, sei lá, da Maia e ela precisa responde. E tu ficas, mas esquisito isto. Mas o que é que ela vai fazer, não é? Tem a tarde toda livre? Vai deixar fugir a oportunidade de ficar entretida. Deixem-me usar o método Alvin para quem não sabe quem é Diogo Batáguas e nos próximos minutos vamos ouvir um bocadinho de Diogo Batáguas para vocês perceberem, quem não sabe, e já voltamos. Até já. A claque do sushi não te deixa gostar, não gostar de sushi. É tipo testemunha de Jeová, vai atrás de ti até onde for preciso para tu gostares de sushi, puto. Há um sushi, chaval, tu estás a ser maluco? Há um sushi onde tu comes, tipo, tudo o que tu quiseres, as vezes todas que tu quiseres, chaval. Tu estás a ser maluco, tens que ir a esse sushi. Vens comigo esse sushi, comes tudo o que tu quiseres. É, tá bem, ótimo, quero uma lasanha. E aí, puto, sempre no gosto, sempre não há lasanha. É, tipo, lasanha não, tipo, humorista ou caralho, sempre gostava. Não tenho lá lasanha. Mas, tipo, tens tipo sashimi, podes comer sashimi as vezes todas que tu quiseres. E eu, a sério, eu posso comer uma merda que eu não gosto as vezes todas que eu quiser. Quando acabar a merda que eu tenho no meu prato, se eu quiser, posso pôr mais merda no meu prato? Posso repetir merda? É isso que me estão a dizer? Boa ideia, já podias ter dito. E cá estamos, Rafael Videira, que nunca tinha visto este esta atuação de Diogo Batáguas. Foi incrível, não foi? No Extinto Comedy Club de Lisboa. Não há lá nada. Não. Depois disso, não, ninguém ganhou coragem para. Acho que aquilo agora é um restaurante indiano, coisa que vale. Fizeram acho uma, que sim. Fizeram uma. Evoluiu. Come na cave, é isso? Não faço ideia. Nunca mais lá voltei, mas calculo que se calhar é a cozinha lá embaixo. Era giro agora uns quantos humoristas irem lá fazer um espetáculo, um open mic. Mas sem os donos do restaurante saber. Começar a montar as cenas, não é? Instalar ali um microfone. O que fazer? Stand-up. Então, quarta-feira, open mic. É, exatamente. Né? São duas chamuzas. E era muito bom. Stand-up e chamuzas cheira muito bem. O sabor é um bocadinho mais intenso. Foi sem querer, este trocadilho. Não, onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar, porque isto é depois aquelas perguntas que um gajo gostava de fazer. Porque se começares a fazer stand-up, mais ou menos em que altura? Em que foi ano? 2012. Sim, ok. Vamos se calhar retroceder um bocadinho. Até 2006, vamos até 2006. Quando eras uma criança. Em 2006, um stand-up comedian pensava, ok, eu posso fazer isto para o resto da minha vida. Pensava? Portanto, eu daqui a 20 anos vou estar a fazer exatamente aquilo que estou a fazer hoje, stand-up comedian, com um microfone e público. Mas eu acredito que muitos desses gajos começaram nessa altura. Não tenho equacionado que, entretanto, aparecia um Facebook, um YouTube e duas mãos de redes sociais em que as pessoas têm que estar quase obrigatoriamente. Uhum. E o que, quando tu começaste a tua carreira enquanto humorista, tu equacionaste toda esta parafernália digital? Ou... Pá, quando eu comecei já havia essas plataformas todas, mas de facto só me comecei a empolerar no YouTube à coisa do ano e tal, foi quando fiquei. Eu trabalhei em duas rádios, faliram as duas. E a RUC, ao final de 32 anos, falir agora. Vamos fechar as portas também. Vamos começar. Se calhar ias-te embora. É uma coisa que trazes contigo. Vai fechar isto. Vamos falar a sério? Não sei. Isso foi divertidíssimo para mim, porque eu tenho mais uma piada para contar. Ainda não sabemos. Já mandei três rádios abaixo. A maldição deste programa é as pessoas que participam nele acabam solteiras. Solteiras, mas. Escapei eu, por enquanto. Ele é o único que escapou. Portanto, mas todas as pessoas que passaram. Tem anilha no dedo, não é? Ai não, desculpa, esquece. Tu andas a salvar o casamento. Como toda a gente sabe, é que um mês. Viagens a Paris e faltaste um mês. Não sei sem que. Ela. A viagem a Paris é sempre para salvar um fim de semana em Paris, sim. Não uma semana. Foi para salvar a relação. É para salvar a relação. Ela não foi. Olha o caso do Sócrates, teve muito tempo em Paris e eu acho que ele não salvou. Mas a Câncio sabe isso. A sabe isso. Por acaso, Rui Cruz tem uma piada muito, muito boa sobre a cena da Câncio, do Sócrates. E da Câncio, pá. Qual será a piada? Que ele conseguiu foder uma feminista, uma coisa assim, pá. Mas pronto, eu também não quero estar. Deixa estar. As pessoas que vão procurar. É cagar, não é? Rui Cruz. É cagar no Rui Cruz. Quer dizer, vamos cagar nele, mas promovendo. Sim, sim, sim. Vão sim. À página do Rui Cruz, percorram a timeline dele. E depois caguem nele. Atenção, sim, vamos, deixar, vamos deixar bem claro outra vez, da outra vez temos Rui Cruz neste programa, não é aquele gajo do Tugalix. É um gajo com cara de punheteiro. Do Tugalix, que também se chama Rui Cruz. Mas o Rui Cruz também tem cara de punheteiro. Também, sim, não é, sim, sim. Não sim. É grande... Mas pronto, também há um Nuno Pires que. Também tem cara de punheteiro. Que não sou eu e que. Diogo Batáguas conhece. Conheço muito bem o Nuno Pires, um produtor. Vamos ouvir. Lá está aqui o Síndrome Alvin. Vamos ouvir as palavras que tu proferiste em relação a esse Nuno Pires, que não sou eu. Nós já voltamos. Um indivíduo chamado Nuno Pires. Vamos lá. Conheço. Nuno sim. Pires não é humorista. Apesar de ter feito 5 minutos de stand-up que eu adorava ver. Adorava ter esses minutos. Que é produtor. É produtor de uma... Sim, de uma agência que é meio termo. Que... De humoristas, sim. E já trabalhou com a maior parte dos humoristas em Portugal. Já trabalhou comigo. Epá, e nós gozamos muito com ele porque é muito divertido gozar com ele, basicamente. E é mas é um gajo muito porreiro. É um gajo muito porreiro. Costumo dizer que o gajo é a droga que tem o efeito mais curto de todos, porque eu, quando não o vejo durante muito tempo e o vejo, gosto muito, depois farto-me imediatamente. Que ótimas palavras. Mas porquê que tu disseste isso? É bom saber que os meus homólogos são muito bem respeitados. O Nuno Pires é o gajo mais fixe de sempre, atenção. Só que os comediantes são criancinhas, são os patetas. Então tem que haver alguém para aturar patetices. Pá. E os produtores muitas vezes acabam por ser esses gajos. São os gajos que têm, coitados, de ser responsáveis no meio de um... Agora, eu estou em turnê sozinho, mas quando andas em turnê com mais 3 ou 4 macacos, a probabilidade de haver rebaldaria multiplica pelo número de pessoas que estiverem envolvidas. Pois. Portanto, nós andávamos sempre 4 ou 5 às vezes. Pá, coitado, desgraçado que tiver que tomar conta, entre aspas, dos putos. Sim. Do hotel. No nosso caso, sim, o Jiria não toma conta de nada, mas é ele sempre que leva na cabeça. Leva, né? Tal. É o bullying, sou eu que sofro de bullying. Sim, é verdade. Não fosse tão burro. Mas deixar aqui a palavra então de conforto a Nuno Pires. Sim. É muito, muito boa pessoa. Nuno Pires, correto. Sim, nós estivemos com ele quando o Hugo Sousa veio também connosco a estes estúdios. Hugo Sousa que elogiou estes estúdios, dizendo que as nossas pias de cimento que nós temos no chão são incríveis para comer. Sim, sim. E os baldes de lavagem. Os baldes de lavagem. Mas agora estamos a fazer promoção, Hugo Sousa, é isso? É isso. É só para perceber, sim, quando é que chega a minha vez, já estou aqui. Diogo Batáguas. Hugo Sousa, gosto muito do Hugo Sousa também. Sim, o Hugo Sousa é um gajo porreiro. É aquele gajo que, se nós estivermos lá fora, que é uma tarde inteira. E o Rafael Videira, pá, aquele gajo está a falar a tarde toda. Aquele gajo tem histórias para contar sempre. Mas o Diogo também, vamos dar-lhe a palavra. Diogo, queres contar uma história? Conta lá uma história. É aquele tipo de cenas que não quer se dizer. Então vá. Não estava à espera disto. Cheguei a pensar. Epá, não sei o que é que diga. Não vamos. Queres fechar melhor a pergunta? Se ele for lá para aquele outro podcast que eles vão lá para uma cave contar histórias, está tudo bem. Vamos contar a história sobre Mitras. E lá vou eu contar. Não é? Qual podcast? Aquele do Conta-me Tudo. Ah, está bem. Mas isso era onde? Isso era lá no Fontória, não é? No Fontória. Isso é um podcast ou um programa? É um programa. Pá, aquilo é tudo. Não é? Aquilo começou como podcast, não é? Aquilo é uma cena a imitar um programa que é nos Estados Unidos, não é? Muito provavelmente o storytelling. Estou aqui a lançar veneno já sobre o programa. Não, acho era um que programa não. De storytelling normal. Mas é um conceito fixe onde as pessoas vão contar histórias. Eu acho que não é condenável tu trazeres um formato de fora para cá. Sim, ninguém disse o contrário. Até lhe dás uma própria identidade tua. Ah, porque eu disse a imitar, pronto. Então peço desculpa, é um programa que... Ui, mas estamos aqui com pruridos, é? Já sim, estamos, já estamos sim. Um politicamente correto. Acho que ofendemos muito aqui neste programa. É bombar, no dia que fui gravar essa merda. No dia que fui gravar essa merda, aconteceu uma cena engraçada, que era... Aquilo eram vários programas gravados no mesmo dia. Primeiro foi o David Cristina, depois foi não sei quem, depois era ele, depois era a Joana Latino, a contar a sua história, e depois era o Guilherme Duarte, do blog. Sim, do... Outra coisa. Epá, e cada bloco, cada gajo que ia lá acima era um programa diferente, mas aquilo era gravado tudo de empreitado. Uma vez. Portanto, o apresentador ia a palco, começava sempre o programa de novo, repetia sempre aquela macacada de olá, boa noite, estamos aqui para mais um programa, e depois vinha outra pessoa. Mas no fundo era como se fosse uma noite de stand-up em que vai uma vez, lá para cima contar a sua macacada. Sim, até porque as pessoas não iam lá estar só 15 minutos, vamos embora, certo. Pronto, acabou, vamos todos embora. Só que aquilo não é stand-up, aquilo é storytelling, portanto, tu podes levar aquilo que tu quiseres, podes contar uma história divertida ou não. Ou não. Estamos a destruir a magia da televisão. Yeah. E o estranho, o bizarro é que ia eu, o David Cristina e o Guilherme Duarte, três comediantes, e cada um levava uma história mais ou menos engraçada, não sendo stand-up puro, eram histórias levezinhas, bem dispostas e não sei o quê. Pelo meio, foi a Joana Latina, que era sobre o a Joana pai, Latino, é? Falar do dia em que conheceu o assassino do seu pai. Pois foi, eu ia saber. Isso é hilariante. Foi ou não foi o alimento da mãe? E é que sucede? Guilherme Duarte, apesar de ser um programa individual para quem vê na televisão, foi imediatamente a seguir, dizer macacadas, imediatamente a seguir à história em que Joana Latino conta que o seu pai faleceu e ela conheceu a pessoa que... Deixa-me agarrar nisso para te perguntar. A casa estava mesmo a pedir ali agora um momento. Mas quando é que o pessoal estava a ver, percebeu que aquilo era a sério, tipo, isto se calhar não é para rir, ela está para aqui a contar isto, dá espera, quando é que ela vai? Exato. E depois ele morreu. Ai, esta gaja, pai! Esta gaja é boa! Impagável! Esta gaja é um prato! Isto é forte! Que engraçado! Agarrando nisso e agarrando na emoção do gajo que vai fazer stand-up, o que te aconteceu antes, conheceres alguém que te tenha condicionado de alguma forma na tua emoção depois em palco? Acho que não. Em que medida? Já. Por exemplo, imagina, tu vais mandar lá aquela que dizes que é tua e que não é do Cinelo, lá do... a melhor depilação é a quimioterapia, estás a ver? Vais mandar isso. Mas veio alguém que disse, e tal, Consegui vir, a minha mãe está com cancro no hospital, mas ainda consegui vir. Já o fiz. Já fizeste isso? Já. Mas estás, estás com a mesma confiança. Claro, e... até tens de ter mais. E o que podes fazer é ignorar aquela situação ou podes confrontá-la. Pá, e estava lá o gajo que tinha cancro, avisaram-me que ele tinha cancro e o que eu fiz foi envolvê-lo. E depois quando ele se levantou, o que é que fizeste? Ele se levantava, já estava tão debilitado, estava na cadeira de rodas. Estou a brincar. Aconteceu uma vez quando trabalhava no Rádio Clube Português e entrevistaram uma pessoa e um colega meu diz-me imediatamente antes de eu entrar para o estúdio e eu ia entrevistar essa pessoa, disse-me, epá, mas sabes que essa gaja andou a levar no cu do Taveira. E eu? O que é ser bom, pá? O que é ser bom saber? Eu consegui concentrar-me, pá, porque de repente eu não posso dizer quem é a pessoa, obviamente, mas a pessoa entra no estúdio e eu, epá, pronto, foi meia hora de entrevista em que eu estava a suar. Eu não consigo concentrar em mais nada porque só sabia, a partir de, não sabia sequer, se pode ser mito, sim, pode ser lá. Só que a última coisa que me disseram, e foi daqueles gajos que sabe histórias do meio, é aquele, ai, eu sei tudo, e esta merda, isto lá não sei onde. E a gaja andava a levar no cu do Taveira. Mas ela vai entrar agora em estilo, não podes dizer isso assim. É um bom warm-up, não é? Estava tudo lá quando estava. Exato. Mas podias ter terminado, tem aquilo do Taveira, só assim no fim. Só para matar, não é? Exato. E lá não era eu. Pronto, ficava por ali. Exato. Então foi isso, foi desconfortável. Foi uma meia hora muito difícil para mim. Sim. Já tive num stand-up também que tinha uma história sobre um mongoloide e estava um mongoloide na. Mesmo nacionalidade. Mongólia. Isto foi um momento do humor. Não foi. Foi um momento do humor. Tem que ser. Tens que assumir. Ok, eu vou assumir. Foi. Mas fizeste a piada sobre. Pá, porquê? Eu vinha de uma atuação empresarial em que fazia material diferente, material para empresas. E tinha uma atuação com o Cruz e com o Almeida e com o Cardoso inserido na turnê. E tinha uma viagem para fazer. E quando cheguei já em cima da hora do espetáculo, e quando cheguei, lembrei-me que já tinha lá atuado, pá, o filho do dono. Não preciso. Sim, sim, dá isso. O filho do dono. Que é aquela coisa: posso receber ou não, ou eles pagam antes? Não, aquilo era a venda de bilhetes, portanto eles não tinham nada a ver com isso. Não nos pagavam diretamente. Pá, mas era, pronto, tinha uma ligeira deficiência. Só que é um puto impecável. E vai sempre ver espetáculos de stand-up e adora ir ver. E eu chego, e como cheguei atrasado em cima da hora, disse logo à malta, fechei-os lá, pá, só para avisar, não têm que alterar os textos, mas é só para saberem, pronto, que o puto é tranquilão, vem ver, mas. E traz gente para o pronto, deixa eu ver o meu texto, tranquilo, à partida não há assim nada que possa bater aí, está-se bem. E pronto, e vamos atuar. E depois chega a parte do meu texto em que eu tenho que dizer a palavra mongoloide. E eu não me lembrava, porque eu já tinha feito aquele texto várias vezes e já não tinha ensaiado. Não estava ensaiado porque eu ainda por cima, nesse dia tinha atuado numa empresa com texto diferente. Então eu tinha estado os últimos dias a ensaiar texto diferente. Uhum. E caguei no texto que tinha feito no turnê. E só quando disse a palavra mongoloide é que me apercebi do que estava a acontecer. É que viste os olhinhos a brilhar. Está a falar de mim! Eu, no meio da palavra, começa o mongo. Ah, então! E depois tive que acabar, que não há outra palavra que encaixasse naquele momento que pudesse desviar o meio, não é? Tipo, mas a questão é. Não há mais palavras, então acabei a palavra e depois fiquei tipo, o meu cérebro morreu, tipo, derreteu por dentro. Sim. E eu matei o beat, fodi o beat todo e dei, pá, outra coisa, não é? Vamos então falar outro assunto. Vamos embora. E fodi o beat todo, não que a minha piada não é nada, tipo, mudei de assunto à toa. Mais e vale. Mas já rico como ao caralho, porque eu tinha sido o gajo que os tinha alertado aos três. Olha aí, pá, estou só a avisar que não sei o quê. Atenção a isso! Corta para. Mongoló! Eu pagava para isso, mas a questão aqui é: será que um mongoloide tem essa percepção? Estás a perceber? Tipo, eu sou um mongoloide. Mas sabem fazer malabarismo quanto mais. O que eu estava a dizer há um bocado é que nós tivemos uma discussão, não em direto, mas lá fora, há uns tempos, lembras-te, com o Carlos Polónio, de qual era a relação entre um mongol. e um mongol da Mongólia. É por eles serem parecidos. Com portanto, a, nós estávamos, tínhamos aí nessa, se era por eles serem parecidos, é, ou se havia uma história por trás. E chegámos à conclusão, tivemos a ver algumas fotos, sim, de que realmente há algumas parecenças. Os mongóis. É, o pessoal de... E Carlos, na altura, disse que eles construíram o muro da China para não os deixar passar para a China, porque eles não queriam confusões. Por isso, todos os gajos que são os mongoleiros fossem morar para lá eram normais. Tá? Se bem que os chineses, hoje em dia, já são meio arraçados, já, não é? São todos muito altos. São. Vocês não repararam nisso? Não sei. Sabes onde é que eu reparei nisso? Quando foi o Mundialito de Futebol de Praia. Vou-vos contar. Porque eu estava à espera. Disseram que a China ia ao Mundialito de Futebol de Praia. E estava no grupo de Portugal. E eu, pá, fosse. Vamos dar 70 a 0 aos chineses, né? São todos anões. Tipo, claro que é só estar por cima. Sempre no ar, é só estar à meia altura e está feito. E pá, e entra em campo uma turma de vigas. E eu, então, isto não está enquadrado aqui nos meus preconceitos, pá, não está a fazer sentido. Também tenho esse estereótipo. Eram todos enormes, eram todos gigantes. Só que depois tu pensas, eles são 1 bilhão e 300 milhões. Pá, às vezes 6 gajos com mais 1,80 m. Sim. E são todos da equipa de futebol de praia. Comeram a cepita toda. Sim. De futebol de praia e de basquete, eles devem ter 10 gajos só para. Sim. Uma das coisas, eles têm que alocar os grandes. Uma das coisas realmente estou muito é que eu fazer uma viagem à China e o que eu pensei é que muito provavelmente tens sempre a sensação quando estás na China que estás numa em Lória del Mar quando estão lá os putos todos da escola, não é? Basicamente é isso. Estás na China, estás tipo já não é assim, isto é só viagens de estudo, não é? Vamos ficar com música. Daniel Carapeto ouve os nossos programas e diz que não conhece nenhuma das músicas que eu passo. Vamos ver se já Diogo Batáguas. Para passares o balde de água fria. É isso mesmo. Um dia vai ser. Um dia vai ser. Vamos ficar com o novo trabalho de Unknown Mortal Orchestra, trabalho Sex and Food, e é isso que nós mais precisamos neste programa. Vamos ouvir Major League Chemicals e, portanto, aqui a Liga dos Químicos. Alguém vai morrer neste estúdio. Vamos continuar com a nossa emissão do Espelho Narciso. Fiquem por aí, passem pela nossa página do Facebook. Eu regresso já mais os rapazes. Até já. Yeah. Unknown Mortal Orchestra, trabalho Sex and Food, Major League Chemicals, e regressamos à emissão do Espelho de Narciso, hoje com a participação especial de Diogo Batáguas, nesta segunda-feira, que curiosamente parece uma quarta. Parece. Não, não, não, vocês não. É aquela. Né? Cheira à quarta, não é? Parece é, quarta, pá. É, parece meio da semana. É isso, parece. Cheira que... à véspera do meu espetáculo em Coimbra. Exatamente. Cheira. Parece que os 100 montaditos estão a um euro. Questão? Quem é que é um herói mais, sempre? Como é que foi esse teu espetáculo na quarta, na quinta-feira? Ah, foi muito bom. Foi um dos melhores espetáculos. O que eu dei na semana passada aqui em Coimbra. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim. Foi incrível. Queres que eu te conte? Piadas mesmo boas. Lá. Duas coisas boas que nós fizemos numa questão de futurologia. Foi uma, a melhor de todas foi a de a Carlos Geria, e agora vamos revelar ao nosso público que os nossos episódios são todos gravados, não há nenhum indireto. Então estou aqui agora, a não é? Sério? Então isto é mesmo segunda-feira à noite? O que é que eu estou aqui a fazer à segunda, então? E foi num fim de semana, portanto nós gravamos isto à sexta, passa à segunda. E eu digo no episódio, então, cá estamos nós, uma segunda-feira calma, o fim de semana foi calmo. Tranquilo. E o Geria... E foi dia do 11 de setembro, de repente. Não. E o Geria, portanto, isto já tinha ardido, aquele primeiro incêndio grande. Ah, foi nesse dia, Pedrógão. Não, estás a ver aquele de Pedrógão? Sim, sim, sim. Tudo bem, não sei o quê, passado uns meses. E estava o Geria a dizer que os bombeiros, como é que era, Geria, que eles, por causa de um javali, que eles queriam era comer. Exatamente, e não, nas jantaradas. Não queria fazer nada, estás a ver. E o Geria, e eu disse assim, então pronto, tivemos um fim de semana calmíssimo, não se passou nada. E o Geria a dar na cabeça aos bombeiros, e porque eles não são bem os soldados da paz, e não sei o que, são os finissórios, só jogavam matrecos. E entretanto o país ardeu todo e fodeu-se isto tudo. E nós na segunda-feira, depois de um incêndio que matou não sei quantas pessoas, o Geria a entrar a falar mal de bombeiros. E que foi um fim de semana tranquilo. E nós dizemos um fim de semana tranquilo. As pessoas perceberam a ironia, com certeza. Exatamente, já que agora... As pessoas percebem a ironia. Muito, como se pôde ver há pouco tempo. As pessoas entendem a ironia. Como é que... Nós já falámos disto e acho que é daqueles temas que, aliás, já deve estar um bocado farto de falar. Não, não são os limites do humor. Porque... Não, mas por favor, vamos falar disto. Até porque, opá, não sei, eu acho que as pessoas é que são limitadas. O humor em si não tem limites. Isso, está aí o limite já. Estás a ofender. Eu? Sim. Sim, mas eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Acho que pá, as pessoas devem se sentir ofendidas, estão no direito delas, só não me chateiem a cabeça, né? E eu acho que é isso. Devem ficar caladinhas, é? Como assim? Se sentirem ofendidas. Pá, sim, como é que eu te explicar? Podem falar comigo e dizer-me, opa, tu és um parvo do caralho, aquilo que tu disseste não faz sentido nenhum, não sei o quê. Ok, está bem. Agora dizer, ok, tu devias morrer porque diz isso, ou devias ter um filho deficiente porque usaste com uma deficiência, não é? Acho que isso... É palerma. Em princípio, sim. É uma palerma. Em princípio, sim. Não sei, pá, eu sinceramente, eu há uns tempos estive a fazer o exercício de qual era a coisa que as pessoas podiam usar comigo, que eu me iria sentir tão revoltado a ponto de querer matar alguém ou de abrir uma caixa de mensagens a dizer limite, não é? Qual é o meu limite. Epá, e sinceramente não estou a ver. Não encontraste um? Sim. Eu sei qual é. Qual é? Olha ele nervoso. Diz lá, conta lá. É gozarmos com o casaco da tua mãe que tu usas. Eu já não viste casacos da minha mãe há alguns anos. Há 3 semanas. Não, isso é tudo muito relativo. Imagina tu naquele dia estás muito chateado. Tu podes explodir com qualquer coisa que te digam. Agora, se estiveres tranquilo e aparecer alguém a dizer que devias ter um filho deficiente, provavelmente não vais ligar a isso, não é? Tipo, tá. Então, o que tu estás até a querer dizer tiveres, é uma luna mesmo. É que as pessoas estão tensas, não é? Sim. Que as pessoas andam sempre tensas e passam-se com tudo. Tentas-me dizer que aquele senhor adepto do Futebol Clube do Porto, de há pouco, normalmente é boa pessoa. Sim, contextualizando, fomos ver o Porto Sport. Fomos ver, exatamente. Sport Porto, vamos ver essa irritado. Merda. Estava um senhor irritado com um senhor as incidências da partida. Aliás, um senhor de bigode que Geria prometeu ir beijá-lo, abraçar se por trás. Se o Porto ganhasse, Geria prometeu ir beijar o senhor de bigode que lá estava, exaltado. E Marega, pensou assim: não, isto não vai acontecer. Não aconteceu. Geria não vai beijar o senhor porque eu vou falhar um penalti. Marcano. Eu sou muito bom com nomes e de futebol. Marega não joga, por isso é que perdemos. Assim como chamo. Macron é a marca que patrocínio. Assim como chamo Marco ao Rafael Videira. Eu estava a dizer isso há bocado ao Batáguas. Portanto, eu já vos conheço pelo menos há um ano. Ao Rafael conheço há mais, mas a eles conheço há um ano. E só no último mês é que comecei a chamar Marco ao Rafael. E não sei se chama Rafael. E Soraya ao Marco. Exatamente. Aquilo é Paulette, portanto já vai meio caminho andado. É ela por ela, no fundo. Paulette, por falar em Paulette e nomes estranhos, Batáguas, já foste àqueles sites pesquisar a origem do teu nome? Isso é o teu nome artístico, não é? Tu tens outro nome. Eu houve um gajo uma vez que os mandou teus um mail. Não gostam de ti, não sei. Houve um gajo uma vez que me mandou um mail, ele traçou o meu. Aquela bodega, a árvore genealógica. Um gajo que não conhece alguém. Mas... Ah, então é tranquilo. Isso não... Eu não ficaria nada aflito com isso. E o gajo entreteve-se com essa brincadeira. E teve uma. Pá, porque eu não tenho assim grandes dados sobre a minha família. Paterna, portanto, onde veio Batáguas, é ali da zona de Torres Novas, uma aldeia chamada Alcruxel. Então aquilo não há muito para trás. Tipo, sei que o meu avô nunca o conheci. Portanto, o ano passado, o Batáguas mais antigo que eu conheço é o meu pai. Portanto, não, depois não consigo traçar muito mais, porque o meu pai também era, só tinha mais um irmão, que também não teve filhos. Mas não há muitos Batáguas, não há muitos Batáguas. E o gajo conseguiu traçar ali umas ramificações e foi descobrir que há alguns quilómetros da terra onde o meu pai nasceu, meu pai já nasceu em Lisboa, mas o seu avô, o seu pai nasceu, que se chama Batáguas, uma aldeia que é uma rua, basicamente. Agora, pode-se especular que o gajo que vivia em Batáguas era o Batáguas lá, olha. Sim, sim. Diz-me só uma coisa. Que um gajo de Tondela é o Tondelas. Na brincadeira fica. O teu nome tem de Batáguas? Ou o teu pai de Batáguas? Não. Ok. Só Batáguas. Porque normalmente, e isto, atenção, não estou a fazer esta pergunta. Uma vez ouvi uma entrevista qualquer de um gajo que pesquisa nomes, uhum. E ele dizia que tinhas o de e o do. E o de poderia, na altura, é o Chico de tal sim, sítio, sítio, ou do e depois uma apreciação de, em termos do local, não é? Algo que caracterizasse o sim. Sítio de onde ele era proveniente. Por isso é que eu estava a perguntar isso. Okay. Mas sim, faz não, sentido. Mas isso é mera especulação, não faço ideia se o nome tem alguma coisa a ver com aquela terra. Faz mas sentido. Há lá uma terriolazita onde viveram, onde passaram os meus, não necessariamente em Batáguas, mas lá ao pé. Pá, isso foi daí, não faço ideia. Pronto. Isso é giro um gajo ter conseguido arranjar conhecimento até de forma bastante bizarra, digo eu. Não, era só um gajo estava em casa e estava assim. Ok, deixa de ver de onde é que este gajo vem. Não é? Então, um gajo estava em casa sem fazer nada. Provavelmente esse gajo queria alguma coisa. Nós vamos jantar, estou ocupado. Eu acho descobrir a origem de um batalho. Eu acho que isso, não sei se falei disso em alguma entrevista ou uma porcaria com alguém. E o gajo, se calhar, ouviu e depois, não é tarde nem é cedo? É agora. Vamos então descobrir. Estou caído. Então, caiu para resolver. Chama o Armando. Assim como assim não vou comer e vou. Não chatei! Estou ocupado. Mas achei fofo. E preocupante. Preocupante, mas fofo. Mais fofo. Eu sou um gajo otimista, sim, portanto, sim. Fiquei-me pelo fofo. A parte de gira, teres esse nome é que é fácil fazeres registros e criares sim, e-mails. Com o meu mail, eu tive o mail que era Batáguas. Pois, exato, e não há este nome, já existe. Não. Não. O meu, eu também pensava isso, que não conhecia ninguém fora da minha família que fosse Videira. Claro, que é Videira. Muito incomum Videira. Não, eu não conhecia. Só nos últimos anos é que conheci duas pessoas que não são da minha família com esse apelido. E eu pensava que era o único e depois tentei criar um e-mail no Gmail. E não, brasileiros já paparam aquilo tudo. Pô, Rafael Ponto, Rafael Sena, está feito. Já esgotaste tudo e já te vais ter que meter o 69 depois o do ano teu nome. De nascimento, sim. As pessoas arrependem sempre, não é? Quando, é fixe quando somos nós, mas chegamos ali à fasquia dos 30 e depois. Ah, faz que e já não consegues limpar aquela miúda de 18 anos, não é? Já, mas mais estúpido é quando metes no meio a idade que tens no momento, como acontecia muito em pintas antigamente. Exato. Tipo, Leonorzinha underscore 18. 14. 16. E de repente, agora tenho 42. Cá está. Porquê é que eu estou a dizer Leonorzinha? Não, Henrique, a mim meio a relatura e o relatório para leonorzinho@14. Sim, mas @gmail.com. Eu tenho o pior, e aliás, o pior dos mundos, que é eu tinha nuno_slb14@hotmail.com. Isso é um grande combo. É tudo. Exatamente. Portanto, claro, abandonei esse e-mail assim que comecei a perceber que não ganhava muito com isso. Tem quando já estás naquela idade de transição entre puto para adulto, mas já demasiado adulto, vamos apontar para os 22, 23 e pedem dependente, sei lá, nos serviços ou qualquer coisa, um e-mail, e tu só tens um antigo em que é Dark Angel 69. E aquela altura, houve uma moda quando apareceu a internet, que a malta fazia mails que era tipo, não sei. Ou tipo, sim, não tenho. Não tenho. Depois a malta perguntava: então, dá-me o teu mail. Não tenho! És um ponto. Mas como assim não tenho? Não, eu não tenho arroba netpack. Assim, até então, telepack.pt. E aquelas pessoas broma que incluem um arroba no nome, tipo, Ana Duarte, Ana, era Duarte Ana. Mas o último as era o arroba. Duarte Ana. @hotmail.com. Mas isso demoravas mais tempo a explicar. Demasiado. Exatamente. Ana, mas o último age é o arroba, portanto, Ana. Opa, pronto. Está a perceber? Vou fazer um outro. Não, mas agora falaste nisso, portanto, fazer esses joguinhos de nomes, quando a pensar já que as pessoas te vão perguntar, não é? Há ali um café ao pé do. Como é que ele se chama? Aonde? É ali à ida para a tua casa. É lá. Então, estás a ver o Supercore? Se fores no caso do Supercore, um bocadinho mais à frente, aí à direita, tens um café chamado O Sítio do Costume. O Sítio do Costume. Então, onde é que vamos jogar o jogo? Ao Sítio do Costume. Aí está. Está boa. Estás a ver? E depois vais, lá está, é aquela coisa, vais ter que estar a explicar ao gajo. Só que é giro uma vez, pá. Isso é claramente o nome dos anos 80. É o problema dessas piadolas, é que é foi giro. Ah, enganei este rapaz. E agora tens um mail que eu não tenho. Exato. Repara, foi giro. Um dia foi giro, nos outros dias todos foste um idiota. Foi só chato. Foi só estúpido. Portanto, exato. Espero que tenha valido a pena essa não graça. Não tenho erro. Mas sim, já houve sítios em e-mails. Não tenho. É bonito, era não tenho. Não era, não. Não. Eu já achava estúpido isso. Estava muito à frente do meu tempo a achar coisas estúpidas. Eras muito adiante. Estava, E eu fiz logo o meu mail, era Diogo Batagas. Diogo Batagas. Agora, explica-nos uma coisa que é: tu vives com outra vez a falar dele, Rui Cruz. Um farto do Rui Cruz. Pensei que ias falar do gato. Desculpa. Como é que, para já, o gato, não sei se és tu, se é ele. Esse gato é ele. É ele ou és tu? É o pior gato do mundo. Ele és tu que tens no genérico inicial o cu do gato. É o Cruz. Pá, eu acho que só isso mata logo ali. Eu gostava que ele morresse, esse gato. Eu adoro animais. Eu por acaso, sempre tive gatos. Aquele gato, se morresse, eu lançava foguetes. Não sejam maus para Batáguas, eu estou aqui também. Sim, conheço o gato de grande defensor, um grande defensor de animais. Porque esse gato, esse gato é para ser atropelado devagar por um caminhão. Sim, mas o gato esteve fora de casa 2 dias, fugiu. Pá, que alegria que foi. Pá, e foste tão feliz. Tão feliz. Pá. E depois foste buscá-lo porque já não conseguias aguentar o Rui Cruz. Encontramos o gato passado 2 dias e fui lá e buscá-lo. Abra a janela mais vezes, o que é que és que eu tenho? Mas diz-me uma coisa: esse gato ainda existe desde Coimbra? Não é de Coimbra. Mas quando eu ia a Lisboa, o Rui Cruz era simpático. E porquê? Porque não há comboios a partir das 10 da noite. Portanto, aqui o menino que ia atuar a essa hora ficava até às 2, 3 da manhã a ver copos e depois íamos para a casa dele, que era perto da estação. E esse gato era uma besta que eu nem lhe fazia nada. Não faz nada. Tu chegas e ele ataca, te salta para a cara logo. E eu, pronto, então deixa de estar. O Rui Cruz, como estava a ver, ia-se deitar. E eu digo ia-se deitar, mas era no chão, ele adormeceu onde fosse. E o cabrão do gato ficava a olhar para mim assim: está quieto, caralho, não queres nada comigo, não quero nada contigo, está tudo bem. E ele. E está quieto, caralho. Sim, sim. E depois atacava as pernas. Sim. Há gatos que tu, se fores lá chatear, eles fodem-te. Aquilo tu não precisas chatear. Não, ele vai ter contigo. Ele vai ter contigo e fode-te. Às vezes tu estás tipo sentado no sofá, com as mãos na ceninha do sofá, e o gato está olhando ali um bocado, à volta. Olha para ti mais um bocadinho. Pois foto. Se tu fazes nada, dá-te uma dentada, arranha-te. É assim. Teve de ter aqui marcas de assassinato. Para uma pessoa que não mora com o Rui Cruz. E é castrado. Isso para mim, esse gajo é um boss. Esse gato é um boss, para mim. Então, não moro com ele. Passar 6 minutos com ele. Não é preciso. Mas para mim é um boss esse gato. Só por causa disso. Mas onde eu queria chegar é. Pior gato sempre. Como é que. Qual é que foi o dia em que tu e Rui Cruz disseram, opá, sabe, isto estava bem, era nós amarmos os dois juntos. Como é que isto aconteceu? Tu já viste os preços das rendas em Lisboa? É um bocado isso, é. Será por aí? Eu fiquei solteiro, ele também estava solteiro há pouco tempo na altura, e ele estava a ver em Alfama. E depois acho que o senhor queria que aquilo ficasse um bocadinho mais caro, que é derivado a turismo e tal. O gajo teve que sair dali. Ou quis sair dali. Airbnb, né? E eu também fui corrido de casa onde estava. E fomos fomos poupar dinheiro juntos, basicamente. Basicamente foi isso. Acho que vocês fazem muito bem. Mas quantas histórias giras Rui Cruz em espetáculo de stand-up? Aquilo que vocês foram ver na semana passada. Naquele. Sim. É amanhã. Como assim? Foi na semana passada. Espera aí, estou perdido. Correu tão bem com vocês. Ah, o teu, tu vais contar. Contaste? Contei, aliás, na semana passada, obviamente. Que é amanhã. Contei amanhã que. o que é que me levou a viver com o Rui Cruz e depois histórias muito giras sobre Rui Cruz. Não vamos spoiler. O facto de ele ser um animal, sim. Sim, mas então não vais falar do gato dele. Por acaso não falo do gato dele. Não falo do gato dele. Porque é uma imensa pena. Que é uma imensa pena porque eu adorei. O gato é bonito, ainda por cima. Tu queres lá ir fazer festinhas e depois metes lá a mão e sai um coto. É, mas é típico, é aquele cabrão que sabe que é giro e portanto acha que não tem de agradar a ninguém, não é? Uhum. Sim, cabrão. Sim. Tenho duas perguntas para ti. O Rui paga mais renda por causa disso? Por ter não, o gato? Mas devia, agora estou a pensar nisso. Uma vez. E a segunda é. Não, se for para separar, não vale a pena. Okay. Mas vocês já fizeram um vídeo sobre isso, parabéns, para começar, sobre quando ficaram sem eletricidade. Sim. Não sei se conhecem esse vídeo lá em não, casa. Não, vocês aqui não, também não. Pá, estes duas. Pessoas, dois cidadãos que pagam as suas contas ficaram sem eletricidade. Facto. A comida estraga-se. Eles nunca mais. Não estava ninguém lá. Ou melhor, eu estava no Porto. Eu não me lembro se o Rui Cruz também lá estava ou se foi nesse dia que ele chegou, porque eu estava em turnê no Porto. Quando ele mandou mensagens dizer que não tínhamos eletricidade. Depois eu liguei para a EDP, não sei o quê, que tenho as merdas em meu nome. Eu sou o homem lá da relação. Lá. Também, o teu cabelo tem de servir para alguma coisa. Ele cozinha, não sabe conduzir. Pronto, está mais ou menos entregue. E se aquelas ancas também são legais? É isso. Sim, sim, eu por acaso reparei e realmente o Rui Cruz está... Ele está realmente... Está atraente, está. De costas, é uma boa pedra. Sim. E largou a calça à boca de sino, que desfavorecia um bocado. Mas também... Ele pergunta e bem, onde é que se compram, não é? Pois. Já não há? Mas pronto, perguntam às brasileiras que elas aparentemente estão na moda. Epá, a mas dizer... não é este o caminho, deixa eu contar a história. Espera aí, isso é eletricidade. Eletricidade. Tu é que és o homem da relação. Ah, pá, depois aquela bodega, os gajos não era aquele número, depois daqui para outro, depois não sei o quê, depois afinal não tínhamos mandado as contagens ou o que era, e depois ao fim, mas pagámos sempre, mas cortaram na mesma porque não mandámos contagens. Faz sentido. E eu, ok, então quer dizer, não sabem quanto é que têm que cobrar, mas não. Cobram. Claro. E passaram um bocado, cortam, mesmo cobrando coisas que não sabem o que é. Visto, e que já pagaram. Giro, e que já receberam dinheiro, mas acharam para bem, vamos cortar, porque não sabemos se estamos a cobrar bem. Esquisito. Epá, e entretanto a comida estragou-se e nós fomos à EDP com um saco de comida podre. Por cima, lá está o Rui Cruz, é um javarde, é um javali, o gajo foi. É um porco. É um, sim, um boi a comer. O gajo tinha lá dois pombos no congelador. Era aí que eu queria chegar. Isto é inteiramente verdade. Tinha dois pombos no congelador. Vê-se no vídeo. Vê-se. Então, o gajo tinha dois pombos. Que ele diz que se come. Eu estava. O que é que queres que eu te diga? Os pombos estavam lá. Posso confirmar isso? Quando era puto, nós tínhamos uma pressão de ar e comíamos rolas e pombos. Mas pronto, vá. Os pombos eram pombos. Era o gato, não? Era o gato que apanhava os pombos e ele depois. Ah, podia ser. Não, é era aqueles pombos selvagens que dizem que se come. Okay? Não sei. Eu sou um gajo da cidade. É muito bom, é tipo o codorninho. Sim, é sim, tudo sim. Muito bom. Essas merdas que esses javardes comem é tudo muito bom. Os olhos do coelho, os colhões do boi, é tudo muito bom. Tudo muito bom. Jesus, por amor. Por acaso há outro gajo aí nas redes sociais. Que língua da vaca. A comer olhos de peixe e o que mais. E acho que quando mais nojento for. E é sempre bom, porque é desculpa que essas merdas têm. Para justificar comer aquilo, eles são esta doentes. Esta cena nojenta é sim. Tão boa. Eles são doentes. E assumem que são doentes por comer olhos de cabrito. Ou dizem que é bom porque é para justificar. Que é a única, qual é que é a outra justificação? Como? Porque sou esquisito ou porque isto é delicioso? Tem que, pronto, lá sobra está. Ser delicioso. Não vou dizer que sou doente. E como mais ninguém vai provar para confirmar ou negar aquilo, a afirmação dele? Eu por acaso, outro dia estive numa grande superfície comercial. Pai, fiquei ali 10 minutos a olhar para os peixes, para os olhos dos peixes. Pai, eles têm olhos diferentes, meu. Há peixes que são os olhos deles e já estão mortos. Estão-te a meter medo, meu. Tu não queres estar ali. Eu não diria medo. Há assim um peixe cor de laranja, que eu não sei o nome daquilo. Como é que chama? Redfish. Não, cara. Opa, estávamos a precisar de uma tirada do Geria. Era isso. Geria que estávamos. Falar em tiradas. Há uma senhora das francesinhas que te manda sempre uma boca no fim, não é, Geria? Queres falar mandou, sobre isso? Desta vez não mandou. Ela costuma dizer, vamos à terceira. Ah, não há? Mas foi aquela Larita? Não, não, é uma... A Larita era do velho, o velho estava... Não, é uma senhora que está na caixa. A senhora está sempre na caixa, sempre que lá vamos. E ela da última vez mandou assim umas bocas, não é? Era só para constatarmos isto. Falámos sobre qualquer coisa sobre a idade, ela disse que todos tínhamos 30, não era? Era isso, era. Então, ela estava uma história que ninguém se lembra bem, sim. Sobre isso. Uma coisa que não é muito interessante. Eu estava à espera que o geria. Tudo bem então, vamos continuar. Eu estava à espera que o geria. Vamos aprofundar então. Não sei qual é a tua experiência de rádio, mas. Não, já isto estamos. É que é. Vamos aprofundar, já é pouco interessante que ninguém se lembra bem. Já estamos no final deste programa de dizer que. Epá, este tipo de programas que nós fazemos aqui é realmente. Ah, não, eu acho que nós temos a liberdade que muitas outras rádios não têm, não é? Porque já teríamos muito mais do que razões para desaparecer deste edifício, para nos fecharem a porta. E por isso, vontade disso. E por isso, enquanto o meu código funcionar na porta da entrada, e poderei estar aqui a dar uma dica. És tão burro, não? Acabaste de estar a. É o 12345, é esse, bloqueiem esse. Nós vamos agora continuar. Toda a gente pode vir gravar. É isso. Vamos terminar este programa. Diogo, dá aí só mais uma vez as datas futuras do teu solo de stand-up, que agora então, as pessoas já te conhecem, já estão todas empolgadas. É, diz-te, elas já estão com o caderno na mão. Então. Conta lá. É dia 5 de maio em Aveiro e dia 6 de junho em Porto Alegre. Portanto, ficam aqui as duas datas. A quem nos acompanha nestes dois locais ou perto, portanto, quem mora ali em Ovar, não te vão para o Facebook pedir data. Ah, quando é que vais a Ovar? Isso não, é um não. Clássico. Tu é que vais a Aveiro, não é? É mais assim. E pronto, encerramos aqui a nossa conversa. Foi um prazer ter estado convosco. Hoje sem Rafael Videira, mas com uma ótima. Obrigado por isso. Obrigado. Eu juro, pensei que agora tu ias fazer primeiro. Não estava. Foi na tua cabeça. Foi muito a sério. Agora foi depois... muito a sério. Foi sem querer. Se pareceu verdadeiro, foi verdadeiro. Vamos ficar com isso. King Tuff e com Raindrop Blue. E nós voltamos para a próxima semana. Fica muito bem. Ouçam um É Tudo a Lagardère na quinta-feira, agora que não passa ao sábado em reposição. Da minha parte é tudo e da vossa também. Adeus. Fica vão à bom. Página do Batáguas. Ah, vão à página sigam do em sítios. Batáguas. Sigam o Batáguas. Instagram, Twitter, é tudo Diogo Batáguas. YouTube. Diogo Batáguas, não há nada que enganar. Encontrei um que eu pensava que eras tu. Não, só é este. Não, mas mandei. No Brasil deve haver pelo menos um. Já recebi um pedido de amizade do Micael Batáguas. Olá. Que me assustou bastante porque pensei que era meu irmão. Que estava em França e disse que tinha família também em Alcochel. E que o pai também era Batáguas e Duarte Batáguas, tal como eu sou e tal como o meu pai é. Afinal, os nossos pais é que eram, portanto, primos. E eu, portanto, lá está, todos os Batáguas que eu conheço vou haver primos, pois não há mais. E é com os primos que nos vamos. Até para a semana. É o melhor frase de sempre para fechar um programa. Mais primo, mais na ausência de melhores, é isto que tá nós bom. Temos então. King Tuff, Raindrop Blue, um bom resto de segunda-feira. My style.